2718. Autorizado acionamento no 5, altímetro no 0 no 3, chamando táxi, voo no 2718. 33, autorizado chamando táxi, voo no 2718. Salvador, Papa, Alfa, Tango, Sierra. Alfa, Tango, Sierra, ingresse em circuito pela direita da 17, reporte cruzando a final da 10, Alfa, Tango, Sierra. Reportar cruzamento da 17, Alfa, Tango, Sierra. Confirmando o cruzamento da 10, ok? Da final da 10. Reportar cruzamento da 10, Alfa, Tango, Sierra. Para o táxi, é o 1271, 102 a bordo, 330 alterna Salvador. Está livre o táxi, via pátio 1 no India e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem, o voo no 271. Pátio, India e Alfa, chama a próxima, 1271. Salvador, Alfa Tango Sierra, vai cruzar 1-0, vai girar a base para 1-7. Autorizado, avistado, reporte checado na final da 17. Reportará na final da 17, já passamos o tempo. Bono 271, autorizado a linha de decolada 10, vento 020 graus com 4 nós. Alfa Tango Sierra, livre pouso na 17, cheque trem, vento 020 graus com 4 nós. O altímetro 013. Baixada e travada, autorizado pouso na 17, Alfa Tango Sierra. Tango Sierra no solo aos 43, qual é o estacionamento? Ok, autorizado o backtrack, estacionar a frequência livre, boa noite, Alfa Tango Sierra. Uno 271 decolou aos 44, controle em 19, perdão, em 120 decimal 8. Tenha um bom voo e um bom dia. 208, Bono 271, obrigado, bom dia. Boa noite.